envolvido que nada. A tropa é inteligente, investe firme nas mulheres que se envolvem com a gente. Sou gigante desse mundão e a certeza é concreta. Foi papai que me ensinou a ficar com todas elas. Na balada eu tiro onda, Jack Daniels na mesa. Pras mulheres tem Chandon e um balde cheio de cerveja. Quanto mais louca ela fica, mais ela me quer. Se for pra morrer no dia que cê subiu, vou pra morena que senta com a viola que quer. Com a morena que senta, com a viola que quer. Dia 24 de novembro, tá chegando o pagodinho. Vamos andar, vamos andar, vamos andar. Envolvido com nada, a tropa é inteligente. Eu deixo firme nas mulheres que se envolvem com a gente. Sou gigante desse mundão e a certeza é concreta. Foi papai que me ensinou. meuscds.com. Balado tiro onda, Jack Daniels na mesa. As mulheres têm Chandon e um balde cheio de cerveja. Quanto mais louca ela fica, mais ela me quer. Se for pra morrer o dia, vai ao azer. Vou pra morena que sempre, com a viola que quer. Com a loirinha que sempre, vou devagar e sem pressa. Robson gosta. Rubara, rubara, rubara. Vou pra morena que senta. Envolvido que nada, a tropa é inteligente. Investe firme nas mulheres que se envolvem com a gente. Sou gigante desse mundão e a certeza é concreta. Foi papai que me ensinou. Na balada eu tiro onda, Jack Daniels na mesa. Pras mulheres tem Chandon e o balde cheio de cerveja. Quanto mais louca ela fica, mais ela me quer. Se for pra morrer o dia, que seja de mulher. Vou pra morena que sim, vai nega. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Chama no chute que vem. Levo o